02? 7? 02, chama a torre 1895 para acionamento táxi decolagem Coelho Serra Lima com 10 no meia no altímetro, bom voo. Zero graus, 1-0 nós, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, tá 3-1 na direita, pessoa. Clima. O Pastor 1-4 decola o 0-0 no 3-0-0, chama o controle, frequência 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, Pastor 1-4. Liberança visual ao contrato. Quero liberar fatorizado o pouso, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 8 nós. Livre pouso 1-7, dia 9 liberal. E bom dia, 9-2-5-0, gol. 9-2-5-0, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização do pouso, 9-2-5-0. Controle Salvador, bom dia, o Pastor 1-4 está cruzando 2.000 pés, saída Coral. Pastor 1-4, contato radar, suba 100, direto Coral. 100, direto Coral, Pastor 1-4. Salve Salvador, bom dia, está 3198. Bom dia, 3198, táxi de Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette para 3198. Zero, livre pouso, ventura 2-0 graus, 1-0. Livre pouso, 9-2-5-0. Seu solo 03, livre, retorno até o seu pátio estacionar, frequência livre, 9 graus. Autorizado o táxi que no Serra Lima, reporte para ingresso no 7. 05 no aguardo para acionamento no botão 4. Para o táxi estacionamento 1-4-0, POP 1-3-7, autonomia de 1h52, alternando registro. Não copia o POB, está transmitindo um pouco baixo, 1-3-7? 1-3-7, então. Direita, Indy Alfa, ponte esperador 818-95, altímetro 1-0 no meia, tem um bom voo e bom dia, o chinelo 1-4-0, obrigado, bom domingo. 7, aporteado, pronto. Mizuno 98, vai prosseguir. Via Juliette agilizando para o portão 03. Juliette agilizando, portão 03, Mizuno 98. Mizuno 015, vai coordenar com a equipe solo após o parqueamento. A sua direita, do arrepois da Tana, portão 3, após o mesmo tá livre iniciar, chame táxi, voo no 015. Vamos coordenar, pode para a nave ingressar no 3, autorizado, voo no 015. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 260, pendente da informação, Kilo, autorização para Recife. Zero, Recife 390, estão autorizados via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5167, controle 120, decimal 8. Autorizado, conforme para Recife, nível 390, 35. 8, decolando da pista 90, por esquerda, saída pouca, transição Caju. 51967, com 2208, com 1260. Zero. Cruzamento foi correto, chame pronto pushback. Trabalhamos para o pushback, 1260. Tá livre o Gono 0 no 5, chame táxi. Zero, pode ser um táxi, Gono 0 no 5. 0 vento 1 no 0 graus, 0 0 nós. Autorizado a linhagem decolar, senhor 1 4 0. Bom dia, táxi via Alfa, pois Juliette, portão 1 no 1, portão 11. Alfa, Juliette, nós. 9 2 Localize. Localize da pista 1-7. 9-9-8-9-5, thank you. Rumba 25. Rumba 25, continue approach, expect runway vacated. QNH 1016, report landing gear down and locked. Rumba 25, landing gear locked and down. Serra Lima decolado ao 07, chame controle em 120 decisão 8, uma boa viagem. 1208, obrigado. Bom dia. 1-2-1. Copiado, direito em Indião com temperatura 108.95, altímetro 10 no meia, bom voo, bom dia, bom 05. Autorizado, táxi, bom espera 18.95. Bom trabalho, voo, 1-0-5. Bom voo. Rumba 25, clear to land runway 10, 120 degrees, 13 knots. Rumba 25, clear to land runway. Clear to Rio, flight level 300, via Brazil 10 until SMAP, Echo Sierra Mike Alpha Papa, after according flight plan route, departure runway 10, after departure, right turn, Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then fly direct to Lida, position Lima Echo Delta Alpha, and then bridge position, Bravo Romeo India Delta Exit Bridge. Scope code 5171, control departure frequency 120.8. Lambda 140, contato radar, voo 250, saída Puca. 250, subida Puca, 6140. Tax correct, Azul 4207, call me right corporation stock, 91, standy 01. Pastor Luiz, que prossegue via corredores, reporte direção de Interlagos. No 0, no 5, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, no 0, gol, no 0, no 5. No 1, 3, 2, 9. Pouso no 3, 2, 9, que você alinha. Combat 5, underground at 212, turn left. Tem para o solo? Gol 1260. No 8 está livre, 1260, chame time. Amarelo, 1260. Na 0, na 5, vento na 40 graus, na 09, decolagem e pistão na 0. Decolagem autorizada, pistão na 0, gol no 0, no 5. Botão no braço que Luiz, que confio no PLB. Tiro Serra Lima atinge uma centena, poderia pro o destino? A nossa cor seria 243. Autorizado. Sané 61 no 40, poderia voar na proa de Aracaju? Na 1140, filme Recife, 12545. 2545, você não é guerra, 1140. No 095, decolada zona 3, chame controle em 1-2-0-8. 208, gol no 0, no 5, bom trabalho. Obrigada. Controle Salvador, bom dia, gol no 0, no 5, perfil da El Passa, 1700. 0 no 5, bom dia, contato radar, voo 360, saída da El. Sem restrições, 360, da El, saída 1 no 0, no 5. Vermelho, aguarde cópia, estou checando seu plano, né? No sistema ainda não chegou no sistema, aguarde autorização, Jaboque Vermelho. Solo no gol 1260 para o TAC, 3 horas de autonomia, perna natal com 1160 a bordo. Como é o PLB? 1160, 170. Bate

controle Salvador, com 1260. 1260, contato radar, subam 390, saída Puca. Gente, subindo 390, Puca, com 1260. Com 1095, chame Recife 125 ou 9. 251, 1 0 5, bom trabalho. Só que vai melhor fazer uma DLA de uma hora a partir de agora, é isso? Ok, sim, a gente chama então quando novamente pronto, já um pouco vermelho. Estou no 4, passando posição coral, que o radar encerrado, chame Léo, 1201. Salvador Ground, Azul 4207, request taxi, we have 101 souls on board, endurance 4 hours and alternate Campinas. River taxi, Indian Alpha, on holding point 110, call 118.95. Martin Center 1016, have a good flight and good day. Roger, 281016, clear taxi via India and Alpha to holding point 1810. When ready, we call tower 118.95, Azul 4207. Thank you, so long. So long, bye-bye. Salvador, bom dia, 1283. 1283, acione identificação, vou na proa de Bonf para chegada Bonf e reporte no dia descida. É, chegada Bonf, vou na Bonf e reportará na ideia de descida 23. Salvador, gol no 777, centro da CIS, autorização para Porto Seguro. Porto Seguro, só um minuto, copo. Prepara, da Eolita, direto Porto Seguro, gol no 777. Vai lá. Ready? Azul 4207, good morning, clear to line up and take off to runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Roger, clear, line up and take off runway 10, Azul 4207. Roger. Roadbolt 3, direção nível 050, pro Roadbolt. Roadbolt, autorizado até o 050, Roadbolt 3. Salvador, bom dia, tá 3191, formação Lima, da Leão nível 300. Número 2 para a Copa, só um minuto, separa da Eule da Bridge. Entende? Voo 1777, cópia. Diga! Voo 1777, Porto Seguro, 340 está autorizado, via Peruísque 50 até Bidev, após direto. Recolo da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bidev. Aciona 5413, controle 120.8. Autorizado, nível 340, upper risk 50, decola da pista 10 com curva direita, da El, Leda, pós voa direto, posição Bidev, 5413 transpondas e o controle da pós 208. Correto, vamos no 777 no portão 5, chame pronto, pushback. Parem. 3191, cópia? Copia, tá 3191. 3191, Galeão, 300, nível 300, está autorizado, via upper Zulu 10 até SMAP. Eco Sierra Mike of Papa, SMAP, após conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge, aciona 5407, controle 120.8. Autorizado nível 300 para o Galeão, decola da 10, curva direita, cumprida da El, Leda, Leda voa Bridge, intercepta Zulu 10. A partir daí voa SMAP e conforme plano de voo. 5407, eu transpondo, eu controle Salvador, 1208, TAM 3191. Correto, TAM 3191, chame pronto, pushback somente. Fiquei pronto no 62, TAM 3191. Estabilizou, 4060. A 060, complete a aproximação, torre 1895. Obrigado. Oi, 4060. 4060, bom dia. Pode ver aproximação, reporte baixar travado, ajuste no 0 no meio. Gente, reporte baixo travado. 183, controle. 183, deixa eu prossiga para 2010, ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado no meio. Para 2000, autorizado. Dois mil e dezesseis. Confirma o horário do plano, negativo plano sistema Zulu Vitor Juliette. Negativo plano, eu vou checar junto à sala IS e o Papa Romeu Zulu Vitor Juliette agora. Travado 4060. Caso 4060, tráfego abastado, livre pouso no 0, vento 130 graus, 09 de nós. Como tráfego à sua esquerda a 1000 pés, para ter final sua aproximação de pequeno porte. O azul 4060. 60, livre pouso. Pista 1090.